Paz do Senhor. Quando você lê na Bíblia a palavra mundo, significa a humanidade pecadora também. Foi por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho Jesus para ninguém perecer, e aquele que nele crê não perece. No mundo, não encontramos nada. O mundo está um caos, está em trevas, está vazio. Não espere nada do mundo, porque o mundo jaz o maligno. Em uma versão, Hélio Rodrigues, eu posso até dizer que o mundo amou Deus de tal maneira que matou seu filho, para que todo aquele que permanecesse no mundo fosse lançado no inferno e não tivesse vida eterna. Mas o mundo se deu mal, porque Jesus ressuscitou e está vivo. Quem tem Jesus tem a vida eterna, tem tudo. Espere nele. Não espere nada do mundo. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.